fica nervosa. Não chora. O papai te ama. Não fica assim. Você me deixou essa flor, tô arrependido, demonstrando meu amor. Se me deixou deixada não, me segui sozinho na estrada na rua. Aqui estou, trago essa flor, tô arrependido, demonstrando meu amor. Depois de 20 anos voltei, recomecei. Dessa vida louca, sem juízo, me joguei. Antes tudo era muito difícil, não conseguia arcar com meus compromissos. De ser um bom pai, um bom marido, procurando mil motivos, só tomando prejuízo. Desempregado, não tive outra escolha. A cota era exterior e fazer a boa. Arquitetando do Brasil pro Paraguai, conheci o mundo louco, correria sem paz. Contrabando, contra mim mesmo. Desde que parti, nunca tirei vocês do pensamento. Lembro de você, menina, cabelo com xuxinha, princesa do papai, minha obra-prima. Tudo que você pedia, queria, eu não tinha. Cortava o meu coração sem anistia. Eu e sua mãe, era muita treta. Cabeça a milhão pra pôr comida na mesa. Jogando várias fitas na minha cara. Todo meu esforço nunca valeu de nada. Errei, te abandonei, mas tudo que passei, tenho certeza que já paguei. Foi muito triste longe de você. Não teve como esquecer minha família, meu viver. 15 anos de ponta, caí em cana. Do pó de pra lama e você era uma criança. Lembro dos seus olhos brilhando quando me via. Sua avó com o terço rezando Ave Maria. Entendo sua revolta, do pai se sente falta. Mas vou deixar esclarecido, tudo em pauta. Mundo pequeno, sempre dá volta. Tô me redimindo, contando minha história. Pai, será que eu posso te chamar assim? Enfim, nem sei por que você tá aqui. Tinha só 10 anos e você me abandonou. Me magoou, meu coração despedaçou. Com uma trouxa de roupa se foi sem olhar pra trás. Eu fiquei chorando, implorando. Pai, não vai! Você fingiu que não ouviu, em seguida partiu. Previsão era 3 graus, tava mó frio. Minha mãe se entupindo de remédio. Hoje eu visito ela no cemitério. Faleceu do meu lado, parada cardíaca. Foi mó fita. Nem 11 anos eu tinha, sozinha eu tive que sobreviver. Nem sabia o que fazer, precisava comer. Pedindo ajuda que nem louca no meio da rua. Fuçava até lixo, comi comida crua. Os seus problemas nunca foram os meus. Agora eu te pergunto, que culpa tive eu? No boteco, com meu chinelo remendado com prego. Eu vi na TV um tal de Marcelo. Que coincidência, eu conhecia. Cabeça baixa, rodeado de polícia. Era você, bandido mais procurado. Vários artigos, preso no narcotráfico. Pra mim você já tava enterrado. Fora do meu coração, você fez um buraco. Não fui atrás de você, nem queria saber qual CDP. Já desejei você morrer. Ódio, rancor, mágoa, trauma, lágrimas sempre pesam minha alma. Hoje me deparo com você na minha frente. Pra mim é tarde, infelizmente. Você me deixou, me abandonou. Me sozinho na estrada. Aqui estou, aqui trago essa flor. Tô arrependido, demonstrando meu amor. Você me deixou, me abandonou. Me sozinho na estrada. Aqui estou, aqui trago essa flor. Tô arrependido, demonstrando meu amor. Te peço desculpas, te peço perdão. A vida é uma escola, cadê uma lição? E lá eu aprendi que pra se salvar, ganhar a vida eterna é preciso perdoar. Sei que esses anos que fiquei ausente, quero oportunidade, fazer diferente, filha. Pensei em você todo dia, tô aqui, nem se for a última despedida. Já teve a primeira? Eu não me lembro. Você partiu, nem despedi deu tempo. Falando em tempo, nunca perdi. Me reconstruí, minha família construí. Tenho meu barraco, tenho meu trabalho. Mas sempre senti falta dos meus pais do meu lado. Hoje eu sou mãe para a graça do Senhor. Você é um pai ausente, que já é avô. Não acredito, filha, que notícia boa. O destino me trouxe aqui, não foi à toa. Pena que a minha é triste realidade. Não tenho muito tempo, vou chegando com a verdade. Tive um presságio mal, fui pro hospital. Tenho um tumor em mim, tô na fase terminal. Preciso me reconciliar com você. Descansar em paz pra quando eu falecer. Vou te dar minha bênção então. Não quero levar mágoas pra dentro de um caixão. O que ficou pra trás já é passado, pai. Chega mais perto, me dá um abraço. Você voltou